Arregaçando, esmagando, o diabo morou. Se esquecer meu nome, me chame de adorador. Sou um dos mais clássico, tipo Beethoven. Causando conversão imediata a todos que me ouvem. Procurando aprender com os sábios, porém insano. Nove velha escola junta, tipo contemporâneo. Enquanto o Gabriel só tá moscando e tá pensando. Já pensei, já agi, já resolvi, tô voltando. Nem tudo que parece é, não é piada. Crente não é bobo, focinho de porco não é tomada. Aqui não é dublagem, é nós mesmo, amigo. É como eu sempre digo, quem sabe faz ao vivo. Aonde eu pisar, Deus me dará, não é. Ilusório, repete comigo, o peito do pé do Pedro é apostólico. MSP, mensageiro da profecia. Minha rima é a cura pra sua melancolia. Monotonia, tédio, fadiga, tristeza. Quando eu rimo morto, se levanta e pula um bate-cabeça. Não se esqueça, salve do sul, norte, a leste, oeste. Salve os guerreiros, salve os caba da peste. Tem certas coisas que surpreende de repente. É cabuloso, ó, é o som dos crentes. No estilo diferente, com ideias conscientes. Se for pra falar de Cristo, eu pego pandeiro até faço repente. Cê acha que é pecado cantar rap pra Cristo, mas deixar o diabo destruir a vida, cê acha bonito, você me acha esquisito, sai correndo amigo, quando entrar o refrão, cê vai ter um ataque cardíaco. Os malucos ouvem meu som e passa mal, inferno ferve com meu rap a 10 mil graus, fazendo um som de responsa pra geral. Até quem não é do rap ouve e acha legal. Os malucos ouvem meu som e passa mal, inferno ferve com meu rap a 10 mil graus, fazendo um som de responsa pra geral. Até quem não é do rap ouve e acha legal. Senhoras e senhores, sejam vós abençoados. Os mano me chamou e os mensageiro é convocado. Vamos fazer um som que seja impactante. Mensageiro da profecia bombando nos seus falantes. Mas não é só batida, a palavra muda sua vida. O que eu faço é arte, mas não me intitulo artista. Apologia às drogas te dá um gordo cachê e um lugarzinho especial que o diabo guardou pro ser. Transformaram o rap em uma mentira, palavra de maldição que destrói várias vidas. E não entende o porquê da matança no show. A semente do ódio foi você quem plantou, mas a semente de Jesus eu tô aqui pra plantar. Esse é meu compromisso, né? Apenas rimar. Quando o povo de Deus some, todos perguntam quem fez isso. Ai do locutor que não tocou rap de Cristo. Sonho realizado, é nós lado a lado. Só lamento pro diabo, já está consumado. Revolucionar não é igual na ditadura. Morrer protestando pelo soldado no meio da rua. Me espanto, nos quatro cantos eu vejo choro e pranto. No entanto, a vinda do Senhor tô esperando. É forte, representante do hip hop, unção, tipo no dia de Pentecoste. Profeta na parada, sente essa pegada. Muita gente arrasada, tô com Deus, quero mais nada. Direto da zona sul, tamo junto, irmão. É nós, mensageiros, verdadeira revolução. Os malucos ouvem meu som e passa mal. Inferno ferve com meu rap a 10 mil graus, fazendo um som de responsa pra geral. Até quem não é do rap ouve e acha legal. Os malucos ouvem meu som e passa mal. Inferno ferve com meu rap a 10 mil graus, fazendo um som de responsa pra geral. Até quem não é do rap ouve e acha legal. Chega, chega, a festa apenas começou. MCRL junto com Crispa derruba a fronteira do inimigo. Foi preciso de maconha e nem caipirinha, ao contrário dos irmãos que enchem a cara de cachaça pra se achar ladrão da quebrada. Não sou estrela de cinema, nem quer se aparecer pras mina da quebrada. Quero falar, quero desabafar que Jesus vai tirar sua vida da lama e colocar em honra nessa terra. Saia de lá, vem para cá, Edio, é só chegar. Sou ao gong, entro no ringue, terceiro assalto. Minha rima é o soco na cara do diabo. 3, 2, 1, foi a lona, já era. Vencedor em Cristo sou, sempre pronto pra guerra. Sonhador que vive a promessa e tem fé. Quem pensa como lagartixa nunca vira jacaré. Pode até me perseguir por eu ser cristão. Pode matar a minha carne, mas meu espírito não. Entendeu, doidão? O diabo tem inveja porque o povo de Deus é o mais feliz dessa terra. Povo que marcha na rua e pula e grita glória. Evangeliza, leva a cura e continua a história. Você acha que acabou? Tá enganado. Enquanto não chega apocalipse, continua os atos, atuando e tomando só atenção de assalto. Ninguém vai atirar em ninguém, oh, oh. Mãos para o alto com a Bíblia na mão. Uma rajada de palavra quebra a pedra do seu coração e tira a mágoa. Calma, calma, doidão, não é formação de quadrilho. Que pra você é os crentes, pra mim é família. Os malucos ouvem meu som e passa mal. Inferno ferve com meu rap a 10 mil graus, fazendo um som de responsa pra geral. Até quem não é do rap